Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, está entrando no ar o programa Mulheres do Sertão e é com muito prazer que a gente inicia o nosso programa desejando um bom dia para todas e todos, especialmente para as mulheres que vieram para o nosso ato essa semana, que foi uma verdadeira banho de energia para nós do movimento de mulheres. E que a gente hoje, ao longo do dia, né, ao longo do nosso programa, a gente vai falar de como foi, de como aconteceu aqui, de como aconteceu em outras partes do mundo, né, e do Brasil, né. Vamos fazer essa conversa. A avaliação dessa atividade já foi iniciada hoje pela manhã no programa do Catinga, né. E como sempre, a gente, como está muito em sintonia, construindo as coisas juntas e juntos, a gente continua com essa proposta, né, de pensar, porque quando a gente faz uma atividade e quer fazer, claro que a gente vai chamar uma reunião para avaliar com todos os parceiros, né? A gente quer sempre melhorar a nossa prática. E é isso. Mas agora eu estou iniciando dando bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Cláudia, que hoje está dividindo comigo, né? E bom dia, Cláudia. Oi, bom dia, Vera. Bom dia, Cidinha. Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Mulheres do Sertão, tá? Bom dia às mulheres do Grupo de Mulheres do Sítio Teiú, em especial a Tereza, que eu estava ali na feira, e ela: Cláudia, dá um alô pra gente, diga que a gente está aqui na feira agroecológica vendendo os nossos produtos, né? Verduras, frutas. Então, Tereza, um abraço. Já fui lá comprar, né? E as meninas aí também da Chapada do Tamboril, que estão lá vendendo sua galinha de capoeira, arroz, cuscuz, uma delícia. Então, bom dia a todos os ouvintes do programa. E agora, a nossa especialista em programa. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Vera. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todas as mulheres. Mas que semana foi essa, né? Semana maravilhosa para as mulheres, né? Onde a gente pode reconhecer o potencial de cada uma, a força das mulheres e o poder que elas têm juntas, né, Vera? Muito feliz com a sua participação, vocês do movimento, de todos os movimentos feministas aqui da região, fazendo presença aí e sendo divulgado em todas as redes. Vocês estão de parabéns, bom programa, bom trabalho e um bom dia muito especial para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Bom dia. Eu quero dar um bom dia também, né? Sempre que estou na rua, que tenho a oportunidade de falar em público e as pessoas reconhecem, né, que eu faço esse programa semanalmente, eu quero dar um bom dia a seu Dogival. Seu Dogival é um senhor de lá do sítio Riacho da Imburana. Então, bom dia, seu Dogival. Ele foi uma pessoa que no ato estava lá, né, na concentração, e disse aí, disse a mim: ah, eu escuto o programa de vocês. Na realidade, eu escuto desde das 7 da manhã, eu ligo o rádio para escutar o do Catinga, passando pelo do sindicato e terminando com o nosso programa. E eu fiquei super contente, porque ele disse que gostava muito do nosso programa. Encontrei várias mulheres também que veio nos parabenizar pelo programa. Eu fico muito feliz, porque, como todo mundo sabe, nós aqui do Movimento de Mulheres que empelhetamos fazer esse programa, não somos profissionais da área de comunicação, né? E a gente, graças ao universo, graças às deusas, que aqui a gente já sempre contou com pessoas muito bacanas da Raio, Voluntário da Pátria. No primeiro momento foi Ditinho, em alguns momentos tinha outros colaboradores, e nesses últimos meses tem sido a nossa companheira Cidinha Medrado, que a gente gosta muito. Eu, como sempre digo, prefiro sempre fazer as coisas com mulheres e para as mulheres, né? Então, para mim é uma honra, né, tá dividindo todo sábado por isso que não pode. Uma coisa aqui com a gente, aqui na minha. Mas vamos dar continuidade. Então, a gente acha que foi muito bom, né? A gente vai falar, como eu estava falando, a gente vai dizer de como foi, né? Para a gente ter organizado e ter participado e estar lá dividindo a coordenação com outros movimentos, o nosso programa, né? O nosso ato. E eu sempre digo também que qualquer pessoa, especialmente as mulheres, né, da região, se sinta à vontade de vir nesse programa e falar e dar seu recado no que, e aí a gente acaba de receber a nossa companheira, que vai também estar conversando com a gente, do MST, a nossa companheira Cleide, e a nossa companheira Cleidinha. As duas são do MST. Então, mas por enquanto a gente vamos vamos dar o bom dia. Cleide. Bom dia, Cleide. Bom dia, Vera. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todas as mulheres que nos ouvem nesse momento, né? Que é o mês de março, é dedicado às mulheres. Bom dia a todos que estão ouvindo em casa, né? O companheiro Todinho, que está nos ouvindo nesse momento. É isso. Bom dia, Cleidinha. Bom dia, Vera. Bom dia, Cláudia. Bom dia, companheira Cleide, né? Bom dia a todas as mulheres que estão em casa nos ouvindo, né? E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A nossa proposta hoje a gente tem duas questões para tratar desse programa, né? A questão da conversar de como foi para a gente ter participado daquele ato maravilhoso que eu considero, né? Fomos notícia em muito blog, em revista, né? Uma jornalista da revista TPM de São Paulo me ligou na noite, né? E fez uma bela matéria. Ela fez uma matéria pegando as movimentação do mundo inteiro e ressaltou a nossa aqui do Sertão do Araripe. Então aí eu fiquei muito feliz, né, com o que a gente conseguiu realizarmos, né? Lembrando que aquela atividade, o ato, ele foi uma atividade promovida, né, pensada, né, e construída não só pelo Fórum de Mulheres do Araripe, né, mas pelo MST, pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, pelo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daqui de Uricuri, pela Associação de Mulheres lá de Santa Filomena, né? Pelo Sindicato de Santa Filomena também, né? Pelo Comitê da Democracia, que tinha gente, pelo Chapada, né? Que é uma organização de lá de Araripina, pelo Caatinga daqui. Então a gente não estava só, né? Não seria tão grande, né? Tão grandioso se a gente não tivesse outros atores sociais que colaborou com a construção daquele momento, né? E a gente teve outros no momento. O Instituto Federal levou os alunos, né, para a atividade. O Centro Nordestino de Medicina Popular, né, colaborou, deixando a eu e a Cláudia, não deixando, mas também facilitando a nossa participação, mas também contribuindo com algum recurso para que a gente pudesse pagar carro de som, fazer panfleto, essas coisas. Mas a gente vai Cláudia. Só lembrando que o município de Ipubi, também um sindicato de Ipubi, esteve presente, né, nesse grande ato do qual nós fizemos parte e nos fortalecemos, né, como Vera já trouxe aqui, as entidades que fizeram a coisa realmente acontecer, né? Então, todos os sindicatos, o sindicato de Ouricuri também, Ipubi, Santa Filomena, o pessoal de Trindade, né? Na pessoa das Cleides aqui presente e do nosso amigo Todinho, que eu costumo dizer, viu, Cleide, que ele é meu protetor, porque num desses atos eu estava com o celular no bolso e de repente um cara veio e puxou, né? Quando eu me dei conta, Todinho já estava tomando o meu celular desse cara e tudo, então eu chamo ele meu protetor, né? Então quando eu tô num movimento que ele não tá, eu já fico dizendo, pronto, tô perdida. Então, Todinho, um abraço bem grande pra tu, cara. Aí, Todinho, um abraço, querido. E você teve uma colaboração, eu quero pontuar, né? A gente teve muito parceiro aqui, homem, construindo esse ato, mas a participação de Todinho e Paulo, né? Do Caatinga, foram muito pertinentes para que a gente fizesse o que a gente tinha planejado, né? Claro que teve outros, porque teve um pessoal que construíram o ato, né? Que pensaram, que se reuniram mais de 3 vezes antes do ato, e teve muitas outras pessoas que participaram do dia, né? Muitas associações, se a gente for listar aqui, veio mulher de Araripina à Serra do Inácio, lá em Santa Filomena. Mas a gente vamos de música agora para dar uma aliviada, né, uma descansada da minha voz para nos ouvidos de vocês. E depois a gente volta. É uma dose mais... Oh, Voltando agora com o programa Mulheres do Sertão, agora são 9 horas e 51 minutos. Voltamos com a temática, né? Avaliando o ato do 8 de março, né? Eu gosto muito de pensar, né, que nós do Movimento de Mulheres fazemos um esforço muito grande e reconhecemos que outras pessoas, outras mulheres, no nosso caso, outras mulheres precisam assumir a luta, né? Mulheres jovens, né? Mulheres de todas as idades, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres indígenas. E a gente tem feito isso. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei muito contente, porque o ato no Recife, né, que foi um ato que levou 15 mil mulheres para a rua, de todos os movimentos de mulheres, foram. A mídia estava dizendo que foi um dos maiores atos do 8 de março. E olha que eu participo de atividade no 8 de março há muito tempo, desde os anos 80. E nunca tinham visto, as minhas amigas estavam dizendo, nunca tinha visto tantas mulheres com a mesma voz. Mas tantas e outras, muitas mulheres já, que faz tempo que estão no movimento, né? Então tinha mulheres de 60 anos, de 50 e poucos, de 60 e pouco, e tinha jovem de 20 anos puxando atividade, né? E aí eu fico dizendo, poxa, esse é um movimento que de fato quer renovar as suas lideranças, né? Que não tem interesse de ter uma liderança há 30 anos mandando, né? A gente quer que outras pessoas se encantem com nossas lutas e que levem nossas bandeiras, porque ninguém é eterno, né? Todo mundo passa. Mas eu estou querendo dizer isso porque eu estou muito feliz com a história de como foi construído o ato aqui. Aí agora eu queria que Cleide e Cleidinha, que são as duas representantes do MST, que vieram hoje nos blindar com a presença, que falasse um pouquinho como foi, Cleide, para vocês do MST, que é um movimento que está na luta, movimento que muitas vezes o pessoal chama de radical, né? Como foi para vocês participarem, para as mulheres do MST estarem nessa atividade do 8 de março aqui no Sertão do Araripe? Vera, foi muito gratificante, né? Pode entrar. A gente viu que o Araripe, ele precisa sim a cada momento se inovar, né? Que as mulheres, ela seja protagonista da sua própria história, né? Enfrentar esse momento, né, que a gente está vivendo, muitas vezes, do machismo, né? A gente vê ainda preconceito com as mulheres. E o 8 de março, essa mobilização, ela veio para mostrar que as mulheres do Araripe, elas não são submissas. Elas têm voz e também têm vez. Então a gente avalia como um ato simbólico que foi e que a gente está ativa na luta, sempre vigilante. E o esperado da gente, que a gente estava esperando uma coisa e foi outra muito melhor. Né? A participação das mulheres, onde a gente fez uma avaliação que chegou em torno de 1.000 e poucas mulheres, junta com todos que estavam lá, entre homens e mulheres, chegou nesse total. Então isso é muito gratificante e mostra que as mobilizações, elas podem dar certo para que a gente reivindique os nossos direitos. E aí, Cleidinha, você que sempre participa das coisas, mas que sempre fica mais caladinha, o que é que você nos diz sobre estar nesse ato do 8 de março? Bom, Vera, para mim foi muito gratificante, né? Gostaria já de parabenizar o Fórum de Mulher pela organização e as outras entidades, né? Que foi muito bem organizado, né? E também me impressionou a presença das mulheres, né? Porque a gente sempre que acompanha esses movimentos, a gente vê comissões, né? E foi assim, ao esperado, as mulheres participaram em massa mesmo, né? Esperamos que nos próximos que compareça ainda mais, né? Principalmente as associações rurais, né? Eu gostaria de também ressaltar a questão das associações da Umburana, que as mulheres participaram das, lá da área de Santa Rita, a associação que mais mandou gente foi a associação da Umburana. Né? E eu fiquei, eu até falei com elas, eu digo, ah, ainda bem que vocês participam mesmo, né? Porque assim, elas costumam participar, mas assim, sempre no, nessa questão de movimento, de mobilizações, assim, as mulheres participam ainda pouco. Né, e lá tinha bastante gente, né, e eu falei com elas lá na multidão e elas ficaram bem contentes. E foi assim, foi impressionante a quantidade de pessoas que a gente conseguiu colocar na rua. É, eu fiquei muito feliz, né? Mas eu tô, nossa amiga Cláudia, né, que é do Centro Nordestino de Medicina Popular, que é do Grupo Mulheres Jurema, né? E que vai. E que foi uma das animadoras no dia, né? Lá tomou parte do tempo do microfone, porque também isso é muito importante, né? É, a gente tem muito medo de falar em público, de chamar, né? É, e aí a Cláudia vai contar pra gente como foi, né? Estar à frente, porque ela era uma das pessoas que estava à frente do ato, de como foi e como é para ela e para o grupo que ela participa, que é o Grupo Mulheres Jurema, né? Que é um grupo, quando eu não morava aqui, eu costumava dizer que o Grupo Mulheres Jurema, eu chamava de Paredão de Uricuri. Era o Grupo Mulheres Jurema. Mas vamos lá, Cláudia. Oi, eu peguei o microfone lá, fiz muita zoada, né? Porque é característico meu já fazer essa zoada. Por isso que cearense tem mania de ser humorista e de zoadar, né? Inclusive, mestre diz que a gente tem a cabeça grande. Eu digo, é porque nossa cabeça é cheia de inteligência, sabedorias e humor, né? E a gente, enquanto cearense, a gente se orgulha muito, né? Não de ter a cabeça grande, até porque eu não tenho, mas de ter essa facilidade de animar, porque é coisa da nossa essência mesmo, e eu acredito muito nisso. É, o ato, como vocês já trouxeram aqui, foi um ato grandioso, né? Um ato em que a gente somou. O Cleide, na sua fala, ela disse muito bem que foi importante essa soma. Porque todos os anos, lógico, nós do Movimento de Mulheres aqui do Araripe, a gente nunca deixou passar em branco, né? O 8 de março, a gente está na rua fazendo alguma coisa. O ano passado, eu lembro que a gente exibiu um filme na praça, ali na Praça do Banco do Nordeste, ficamos lá em pequeno grupo, algumas pessoas iam passando, gostavam do filme, sentaram e ficaram lá vendo com a gente. Esse ano de 2017 é um ano que, como disse na matéria que eu estava lendo, que Vera falou, da revista TPM, uma revista de São Paulo, a mulher fala que o ano de 2007 foi um ano que o 8 de março ficou na história, né? Porque como eu achei massa quando ela disse que da Varsóvia ao sertão do Araripe pernambucano, as mulheres pararam, né? As mulheres pararam para assumir as ruas, para ir para as ruas, um lugar que também é nosso, porque infelizmente, culturalmente, foi dito que esse espaço fora da casa não nos pertence, que é um espaço dos homens, né, e não das mulheres. E nós, durante todos esses anos de luta das mulheres, a gente vem mostrando diferente, que a rua também é nosso lugar, que lugar de mulher onde ela quiser estar, né? E isso é bom quando a gente entende isso enquanto mulher. Infelizmente, existem ainda outras mulheres que não tiveram ainda esse entendimento, mas aos pouquinhos vão aderindo, vão entendendo e vão ocupando esses espaços também, né? A casa é um espaço nosso, mas a rua e outro lugar também é, desde que a gente entenda que a gente está bem lá. Então, tá nas ruas fazendo zoada, eu adoro. Eu desde os meus 16 anos, eu sempre gostei. O primeiro ato público que eu participei, eu tinha 16 anos, né? E para mim foi algo assim, que eu participando e eu me percebendo ali, eu dizia, esse lugar é meu, esse lugar eu preciso estar, e estou até hoje e não quero parar, né? Era com barrigão, né, Vera? Era com o bebê no braço e minhas amigas me ajudando, pegando o bebê na hora que eu cansava, banhando, tirando roupa, botando roupa, mas sempre estiveram comigo me fortalecendo, né? E isso foi muito importante para toda essa minha caminhada. Né? E então, o 8 de março aqui no Araripe foi algo que ficou na história do Araripe, porque foram cerca, segundo a polícia, né, como diz as cores da Rede Globo, segundo a polícia, tinha em torno de 1000 pessoas, né, entre, como Vera já falou, entre mulheres, homens, jovens, até crianças, né? As tinha Giovanni vendo uma foto e disse, acho que tinha até criança, eu digo tinha, né? A turma do MST levou criança, e isso é importante, né? Porque as crianças também vão se percebendo nesses espaços, né? Vão se vendo, vão gostando, e isso anima. Então a gente precisa estar levando as crianças também para estar nesses momentos de resistência e de luta. É, e completando algumas informações, aqui no Brasil houve manifestação em 80 cidades, né? É, então foram, muitas de nós fomos para a rua no dia 8, e 24 capitais, então é um número muito significativo, né? E essa história de criança, de homem, claro que participaram, né? Que eu acho que é muito bom, né? Porque ninguém, a gente não vai transformar o mundo e as relações sociais só um gênero, né? É, mas sim junto, né? E construindo junto. É, e eu acho que é um momento muito significativo para as crianças estar participando. É um momento muito de aprendizado também, né? De você ver a outro lado de como é que a, como é que um outro sujeito político se coloca no mundo, né? Eu acho que todo mundo que tem criança, né, que participa de movimento, tem que levar seus filhos para aprender a fazer as coisas. Se você acredita, você está em movimento, é porque você acredita, né? É, eu soube que João Antônio, lá no Recife, foi e gritou tanto fora Temer, que chegou em casa ainda gritando. E que é um moleque lá de casa que tem 5 anos de idade, né? É, então, eu acho que tem que fazer, que participar, né, e estimular mais, né? Eu acho que o 8 de março é muito significativo porque a gente constrói muito, né? E a gente do Movimento de Mulheres está o tempo todo dizendo que é um dia, não é um dia só de comemorar, né? O comércio já pegou isso para vender mais produto, né? Vender eletrodoméstico, vender bijuteria, vender maquiagem, já pegou, porque o Estado capitalista, ele é muito sábio nessas histórias, né? De pegar as datas significativas e transformar em comércio, né? Porque o que interessa para o Estado capitalista é vender naquela data. Então, que os patrões dê flores, chocolate, né? Que as pessoas ganhem presente. O Estado capitalista, ele não está preocupado na condição de desigualdade que nós mulheres vivemos, né? E tem uma outra coisa que eu acho, Cláudia, que você estava falando na história do número de mulheres que foram no mundo, para a rua. Eu acho que tem muito a ver com o retrocesso que a gente está vivendo, né? Com as perdas de direito, com os governos conservadores que estão chegando ao poder da Europa aqui ao Brasil, né? Passando pela América do Sul, né? Passando pela América do Norte, com o presidente, com o senhor presidente dos Estados Unidos, e chegando aqui, né, para a nossa realidade mais próxima, que é o governo brasileiro, que o infeliz teve a audácia de fazer aquele pronunciamento, né, de deixar nós mulheres dizer sim, as mulheres são importantes, mas são importantes na economia, nas tarefas domésticas e na educação dos filhos, né? É, também pensando hoje, eu vi o Bruno fazia essa pergunta para as meninas daqui, e eu fiquei pensando lá em casa, o que é que significa, né? Eu acho que da onde vem, ele é um homem machista, né? Então ele não teria um discurso... Machista e preconceituoso, né, Vera? É, ele não teria um discurso... Ele não nasceu de uma mulher, não? Ele não teria um discurso diferente do que ele conseguiu fazer, até porque é a vizinha, é o modelo que ele acredita, né? É o modelo de sociedade que ele acredita. Então ele não faria um discurso como em outros tempos a gente teve. Em contraponto, teve o discurso do ex-presidente Lula, né? Eu vi na internet ele fazendo um discurso para nós mulheres e era completamente, e foi completamente diferente

É, e voltando, são 10 horas e 11 minutos, voltando para o nosso programa. É, queremos dar bom dia para as mulheres que estão ligadas aí, para a Clarete, né, que está nos ouvindo e explicando por que não foi. Tudo bem, Clarete, vai ter outra oportunidade de você participar das nossas coisas. Quero dar um bom dia para a minha vizinha, Dona Dejalva, que é uma ouvinte assídua do nosso programa, né? É, para a Jurema, que com certeza deve estar escutando, que é a Geisia. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, a gente tem um outro tema para ir tratar nesse programa, que é o projeto Mulheres Doula, que Cláudia Xenofone é educadora desse projeto. Ela vai falar, né, sobre aonde esse projeto atua. Eu sei que está indo, né, para o Rio Grande do Norte, né, agora, mas que está se organizando uma formação aqui para os profissionais. E a gente deixou uma parte desse programa hoje para conversar, né, do projeto Mulheres Doula, que é um projeto do Centro Nordestino de Medicina Popular, no qual eu e a Cláudia somos educadora, né, dessa instituição, que tem sede lá em Olinda, mas que nos mantém aqui, né, em Uricuri. Eu especialmente vim morar aqui por conta do projeto, não do projeto Dola, né, mas do projeto que trabalho, que é contra a violência às mulheres. E a Cláudia foi um achado do centro, né, ter uma pessoa aqui na região que pudesse fazer parte da equipe e desenvolver um projeto aqui. Mas vamos de Cláudia, porque ela tem muito mais informação do projeto do que eu. Bom, como Vera já falou, o Centro Nordestino de Medicina Popular é uma ONG que existe desde 1988 e tem sede em Olinda, né? É um projeto, é uma entidade, uma ONG que atua em 3 estados brasileiros: Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? E como a Vera disse, Vera está aqui no sertão como educadora do Centro Nordestino pelo projeto Mulheres Sertanejas, que trata da questão da violência e da feminização do HIV/AIDS, né? Estou no projeto que é chamado Mulheres Doulas Articulando Vidas para a Redução da Morbidade e Mortalidade Materna. Né, a morbidade, no nossa fala popular, é o adoecimento da mulher no período da gravidez. E a mortalidade, infelizmente, não é, é a morte dessa mulher nesse período também da gravidez. E que a gente, quando a gente cuida da mãe, cuida da mulher grávida, lógico que a gente também cuida do bebê, né? Então, é um projeto que nasceu, né, ele foi elaborado em 2013. Vera foi uma das educadoras que colaborou na construção desse projeto, junto com a coordenação do Centro Nordestino e mais um outro educador e outras educadoras. Uhum. Né, e eu não estava, esse projeto foi elaborado em 2013, e foi mandado para a União Europeia, que foi aprovado e teve início a desenvolver as suas ações em 2015, ano esse que eu fui contratada enquanto educadora e articuladora do projeto aqui na região do Araripe. Tá? Então, esse projeto ele nasce justamente do alto índice de morbidade, né, do adoecimento e da morte de mulheres no período da gravidez. Enquanto que para a Organização Mundial de Saúde, em 2013, que foi o ano em que foi elaborado o projeto, então, para a Organização Mundial de Saúde, o nível aceitável de mortes maternas eram de 20 por 100 mil nascidos vivos. E em 2013, esse número aqui no nosso país estava 69. Então, como é que a organização, o nível aceitável é 20 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, em 2013 estava 69. Então, por conta disso, o Centro Nordestino, que tem na sua missão promover a melhoria da qualidade de vida da população, com ênfase no direito humano à saúde e à alimentação. Então, como ela tem essa missão de estar propondo melhorias, contribuir de alguma forma para garantir o direito à vida saudável e tudo, elaborou esse projeto, né? E a União Europeia aprovou e nós iniciamos as atividades em 2015. Esse projeto ele atua em dois estados. Aqui em Pernambuco, no sertão do Araripe, Ouricuri, Ipubi, Santa Filomena e Trindade, e aí as meninas Trindade já estão aqui. Esse ano a gente vai estar procurando vocês, a partir do próximo mês, apresentar o projeto e a gente formar grupos para as formações. Lá em Sertão do São Francisco, nós já iniciamos lá o ano de 2015, em Lagoa Grande e Cabrobó. Então, de Pernambuco, são 6 municípios, né? Ouricuri, Ipubi, Trindade, Santa Filomena, do Sertão do São Francisco, Cabrobó e Lagoa Grande. Rio Grande do Norte são 3 municípios, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, lá em Rio Grande do Norte. Então, esse projeto ele trabalha com 2 públicos. As mulheres, né, da sociedade civil, aquelas mulheres organizadas que já vêm desenvolvendo trabalhos e lutas, né, pela garantia dos direitos, principalmente de nós mulheres. E também vai trabalhar com os profissionais da saúde, porque a gente entende que é esse público que está diretamente na assistência a essa mulher, desde quando ela descobre que está grávida, que procura o posto de saúde para iniciar o pré-natal, até o momento dessa mulher parir, né? Lá no momento dela ter o bebê, que aí são os profissionais que fazem toda essa assistência. Né? Não é que faz o parto, porque quem faz o parto, se for um parto normal, que é o que o projeto defende, né, Vera? Uhum. Um parto normal e humanizado, tá certo? Porque o que a gente sabe é que, infelizmente, o que se vê e que se escuta nos serviços de saúde é o lado desumano dos profissionais, de destratar as mulheres, de tratar as mulheres como qualquer coisa. E isso também já é um histórico, já é uma coisa cultural, né, de como a gente já vem debatendo desde o início. Infelizmente, a nossa sociedade ela foi estruturada e é estruturada com o machismo, com o patriarcado, onde os homens estão no poder, que as mulheres têm que obedecer e o valor é inferior ao valor do homem, né? Então, essa é a construção social e que nós, enquanto mulheres em movimento, a gente está dizendo não a tudo isso. Então, o projeto ele tem essa missão, né, de estar fortalecendo as mulheres a partir de formações políticas na saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente chega nesses municípios, procura a sociedade civil organizada e também o Serviço Municipal de Saúde. A gente apresenta o projeto, firma a parceria e, a partir daí, a gente inicia as atividades. Com as mulheres, são formações, né, como eu já disse, formação política sobre a saúde sexual e reprodutiva, onde a gente trata a questão de gênero, a gente trata as questões do planejamento familiar, do que são os direitos sexuais, o que são os direitos reprodutivos, como fazer para acessar esses serviços. E também a gente instiga as mulheres a estarem ocupando espaços de controle social, entender que são espaços importantes para que ela se fortaleça, conheça seus direitos e cobre. Porque é muito bom a gente estar na nossa zona de conforto ocupando a gestão, mas o que é que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para que isso melhore, que isso mude? Né? Então, o projeto, ele basicamente, na formação política com as mulheres, é isso, é fortalecer as mulheres para entender seus direitos, para conhecê-los e cobrá-los. Então, Cláudia, me diga uma coisa. Eu acho esse projeto muito inovador, né? Quando a gente estava elaborando ele, como Cláudia disse, eu fico dizendo, o pulo do gato desse projeto é a história da formação das doulas, né? E aí também a formação das mulheres para pensar nos seus direitos, nos direitos que nós temos, né? A gente sabe que a gente está numa rede, né, que muitas vezes não está estruturada. Eu mesmo já costumo dizer, né, que as mulheres para parir aqui faz uma verdadeira peregrinação, né? E aí ter a oportunidade de alguns municípios dessa região estar discutindo com profissionais sérios, né, competentes na área da questão da humanização do parto, né, porque, gente, né, tem muitos atendimentos que é muito desumano, né? É, que quando as mulheres passam pela experiência do parir, elas nunca mais querem voltar, né? Porque é tão ruim, é tão ruim. E nós, mulheres, que já parimos nessa situação, né? A gente sabe como é isso, né? Uhum. É, só a gente sabe o que é isso. Eu costumo dizer, inclusive, que na hora do parir é o limite da morte, né? É, eu sempre digo isso, né? A minha outra, eu aprendi há 5 anos atrás com a minha filha quando foi parir o menino dela, e quando eu cheguei na maternidade, ela disse: "Mãinha, o parir deixa a mulher doida." Uhum. E deixa, né? Porque a gente diz coisa na hora que é desconectada, a gente, né? Eu disse: "É, filha, isso é, né? A gente fica..." Então tem essa oportunidade de discutir e de ver, né, a qualidade desse atendimento, que é uma hora tão, tão significativa para nós mulheres que fizemos a escolha de ser mãe. Muitas vezes a gente chega nessa condição de parir sem ter feito essa escolha, a gente não queria, né, tá parindo naquela hora, né? É, eu digo para vocês, gente, eu já faz tempo que eu tive essa experiência, mas até hoje, quando eu sonho, eu acordo assustada. Vocês imaginam o que foi, né? Então, eu também tive 2 filhos, né? Optei por parto normal, porque minha mãe, ela pariu 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens, de parto normal, com parteira e na casa dela, né? Só o último, que estava numa posição meia que a parteira ficou meio assustada, aconselhou minha mãe para o crato, para ir lá no hospital. Minha mãe não foi. Ela saiu da casa dela e foi parir no postinho com a parteira e uma técnica de enfermagem na época, que é prima da minha mãe, que sempre deu essa assistência no momento da minha mãe parir. Né? Então, esse projeto, além de fazer a formação com mulheres na temática, né, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que sou eu, a educadora que estou nessa conversa com elas, com as mulheres, tem a formação com os profissionais da saúde. E aí, desde aquele profissional que recebe essa mulher nos PSFs, até aos médicos, enfermeiras e parteiras, né, que estão na assistência a esse momento nos hospitais e nas maternidades, né? Então, a gente já passou na formação em Cabrobó, Lagoa Grande, com as mulheres e com os profissionais. A gente iniciou lá no município de Rio Grande do Norte, em 2015. O ano passado, a gente fez Santa Filomena com as mulheres, Ipubi com as mulheres, iniciou o primeiro módulo com os profissionais em Ipubi. Santa Filomena ainda vai iniciar com os profissionais esse ano, por conta do contexto político do ano passado, não foi possível. E Ouricuri também já vai ter o primeiro módulo com os profissionais dia 16 e 17 desse mês, quinta e sexta-feira que vem. Cláudia, e esses profissionais, quem articula? Qualquer profissional que quer ir pode fazer? Explica aí. Então, a gente procura a Secretaria Municipal de Saúde e apresenta o projeto. A ideia é que quem participe dessa formação, né, segundo o que preconiza o Ministério da Saúde, a organização do Ministério da Saúde, é que, na verdade, quem tem que estar na assistência ao parto são enfermeiras e médicos obstetras, que são pessoas que se especializam para esse momento. Só que nosso contexto, Vera, a gente sabe que é diferente. Quem está na assistência na hora da mulher parir é uma parteira tradicional ou uma técnica de enfermagem, né, que já vem nessa história. Técnicas de enfermagem e médicos, muitas vezes, que nem são obstetras e tudo. Então, isso nós estamos falando do parto normal, né? Porque o projeto defende o parto normal. A gente sabe que a cesariana, ela deve acontecer, mas quando necessário, porque a gente sabe que 98% das cesarianas, elas poderiam não acontecer, e as mulheres parem de parto normal. Mas por toda uma história que foi trazida aí, tirada as parteiras de cena, e os médicos chegaram, né? E os médicos não querem esperar que o parto se dê na sua fisiologia normal, de aguardar, que pode durar até 3 dias, 5 dias, a mulher em trabalho de parto e tudo, mas na assistência humana e tudo. Só que a gente sabe que esse contexto é diferente. Então, quem pode participar enquanto profissional, as secretarias estão articulando. Aqueles enfermeiros e enfermeiras que estão no acompanhamento ao pré-natal dessa mulher e quem está na assistência no momento da mulher parir na maternidade ou no hospital. Que aí, se tiver enfermeiras e enfermeiros obstetras e médicos, ótimo. Mas, se não, a formação está acontecendo para essas pessoas que realmente estão nessa assistência, tá certo? E também tem a formação de doulas, como a Vera já falou. Doula, gente, é um nome novo para nós, mas para a nossa história é aquela mulher que estava na nossa casa quando a nossa mãe ia parir, que tinha a parteira, e tinha aquela comadre, a irmã, a prima, que estava dando aquele suporte de conversar. Então, o papel da doula é justamente dar o apoio físico e psicológico à mulher que está parindo, certo? Então, é aquela mulher que dá mais essa assistência. Então, a formação de doula é justamente para ensinar técnicas de massagem, técnicas de ensinar como a mulher respirar, quais são os procedimentos certos e quais são os errados que acontecem, né? Então, tem procedimentos que a gente acha que é certo, e não é. Então, a doula, ela vai aprender tudo isso. Vem uma doula de Olinda fazer a formação com as mulheres nos municípios. Então, basicamente, o projeto é esse. Trabalha com mulheres e profissionais da saúde nessa perspectiva de desconstruir, né, essa história da assistência a essa mulher numa perspectiva da humanização do parto e da humanização dos serviços de saúde a essa mulher. É muito bom, né? A gente saber que tem essas iniciativas que está rolando por aqui pelo sertão, né? Estamos longe dos centros de referência de saúde, então é muito bom saber. Espero que os profissionais de saúde que vão fazer a formação aproveitem a oportunidade, de fato compareça, né? E participe, né? Porque toda formação é bom para a nossa formação profissional. E a gente está indo para os momentos finais do programa. Só dizendo assim, que por onde nós já passamos, ainda não teve nenhuma gestão que disse não para o projeto. Porque entende a importância do projeto para a vida das mulheres e para a vida também dos profissionais. Então, é uma formação em módulos, né? São 3 módulos e depois... E além das formações, a gente ainda vai realizar ações de incidência. A gente vai estar com as mulheres e com os profissionais realizando ação pública cultural na rua. A gente vai estar realizando também, participando da reunião no Conselho Municipal de Saúde de cada município desse. Que a ideia é que as mulheres conheçam o papel do conselho, que participem das reuniões, entendendo que esse espaço é um espaço importante, porque é um espaço onde discute as políticas de saúde para toda a população. E também a gente realiza em cada município desse uma audiência pública. Tudo construído a partir do Centro Nordestino com o público do projeto. Muito bem. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Eu quero agradecer, e aí eu vou abrir os microfones para as duas Cleide, né? Cleide e Cleidinha, para fazer suas considerações finais. De antemão, já agradeço a vinda de vocês aqui, a colaboração de vocês ao nosso programa. E aí está aberto para vocês. Quem vai primeiro, Cleide ou Cleidinha? Então, dizer a Cláudia que esse projeto ele vem como uma luva, né, para os municípios, por conta de alguns profissionais que muitas vezes ficam naquele jogo de ping-pong com as mulheres grávidas, né? E que o parto normal ele não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, quero aqui agradecer ao espaço, né, que a Vera convidou a gente, que a gente está sempre aberto a vir participar no momento que for convidado. Né. Agradecer ao apoio, né, que os dois vereadores deram a gente lá no ato, né, que foi o Alex Bar e o Everaldo. E isso é importante. Né, que as mulheres elas continuem se mobilizando, né, continuem buscando alternativa, que é cobrar os direitos, né, para que a gente não seja boicotado, como sempre fomos. né? E que o governo que não nos representa no seu pronunciamento, ele veio com machismo e com preconceito às mulheres. Então, a gente diz não, né? Por isso que a gente sempre grita o fora Temer. E aí, Cleidinha? Diga aí, finalzinho, que a gente já está em cima do nosso horário. Sim. Eu gostaria de agradecer o espaço, né, cedido, e dizer que a gente está sempre à disposição, né, do fórum das mulheres Jurema, e desejar um bom dia para todos nós aqui presentes e para as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Cláudia, tem aí dizer os seus... Então, eu quero também dizer que é uma satisfação sempre estar com as meninas aqui do MST, mulheres guerreiras, né, lutadoras, que estão aí muitas vezes se doando mais do que o que deveria e que poderia para ver a coisa realmente mudar, né? Então, com vocês e os companheiros de vocês de luta, a gente agradece muito, tá certo? E sabendo que o Projeto Mulheres Douras chega lá em Trindade próximo mês, e a gente vai estar dialogando, tá, Cleides, para a gente formar os grupos de mulheres e fortalecer ainda mais a luta nossa, tá certo? E só concluindo um trechinho da música Trem Bala, que diz assim: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, que a gente possa, a cada caminhada nossa, nos sentir fortes e firmes para seguir. Bom dia. E a gente aqui está terminando... Só para marcar que a nossa assessora do programa está aqui, Gésia, chegou, né? Já fez a fotografia, mas estamos finalizando o nosso programa, desejando um bom final de semana e para todas e todos, e bom final de semana e até o próximo sábado com o programa Mulheres do Sertão.